saca só como é que está começando a edição do Flash House de hoje. Oi, oi, I Can Go For That. É, Daryl Hall, ele, aquele que tem um programa lá nos Estados Unidos, ou tinha, né? Onde ele recebe figuras da música e faz alguns duetos, fantástico. Então, o Flash House de hoje vai começar com ele. E o Waits também. Aumenta o volume aí. Oh, This moment in time, is it in your mind? It should be me. It should be me. This moment in time, love's indescribable. It should be me. It should be me.

It's a hot

bloco do Flash House, só com disco music. Isso é bom demais, isso é muito gostoso. Fazer é bom, curtir é bom, ouvir é bom, é tudo de bom. Patrick UV, I Love America, ainda chic com Le Freak. KC and Sunshine Band, That's the Way. Jim Bohorn, Make Me Hard. PGs, não pode faltar, né? Stay on the Life. George McRae, Rock You Baby. 1 AM, Hooray, Hooray, It's a Holly Holly Day. Tina Charles, Dance Little Lady, Dance. Ainda, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven. Tá aí o set list do bloco disco do Flash House de hoje. Foi uma surpresinha, tá? É bom pra caramba fazer umas brincadeirinhas assim. E espero pra caramba que vocês tenham apreciado essa coisa diferentinha que a gente fez hoje, ok? Um grande abraço e até semana que vem, hein? Fui! O passado de presente pra você, Flash House. Se você gosta muito de músicas brasileiras... conheça Rio Sul Rádio 2. Acesse brasil.riosulradio.com. Uma rádio que só toca músicas brasileiras de verdade. Rio Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Você pode acessar brasil.riosulradio.com ou no site da Rio Sul Rádio optar por ouvir a Rio Sul Rádio 2. Por que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que a sala fica sempre arrumada se ela passa de dentro fechada? Conheça a nossa versão brasileira. Que o som rádio. 19 horas e 13 minutos. Por que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso? Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores e etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Beautiful moment. We have it all. to be between us two. We knew someday that we would have regrets, but we just ignored them the night we met. We just danced backwards into each other, trying to keep our feelings secretly covered. You touch me and it's almost like we knew that there would be history. But there's no way that it's not going there. With the way that we're looking at each other, there's no way that it's not going there. Every second with you I want another. But maybe we could hold off for one sec, so we could keep this tension in check. But there's no way that it's not going there. With the way that we're looking at each other, I wish I could make the time stop, so we could forget everything and everyone. I wish that the time would line up, so we could just give in to what we want. Cause when I got somebody, you don't. And when you got somebody, I don't. I wish that the time would line up, so we could just give in. But there's no way that it's not going. Into each other.